mais fixe, fica aqui só mais um bocadinho. Sempre a mesma história, acabo na retreta e depois fico sempre sozinho. Não te vais embora, sou um gajo fixe, fica aqui só mais um bocadinho. Sempre a mesma história, acabo na retreta e depois fico sempre sozinho. A minha vida é um colapso em banho-maria. Duvida. A minha vida é um colapso em banho-maria. Muita. A minha vida é um colapso em banho-maria. Sozinho. Não te vais embora, sou um gajo fixe, fica aqui só mais um bocadinho. Falha-me a memória, mas acho que tu vês que só queria só mais um bocadinho. De ti, aqui, de ti, aqui, de ti, aqui, a fingir, a fingir. De ti, aqui, de ti, aqui, de ti, aqui, a fingir, a fingir. A minha vida é um colapso em banho-maria. Tenho que duvidar. A minha vida é um colapso em banho-maria.